anos. Encontrei o caminho, conheça Jesus. Amor real só com Jesus. Saia dessa escuridão, venha para a luz. Encontrei o caminho, conheça Jesus. Pessoas sempre se magoam. Poucos alcançam aquilo com que sonham. O mundo é difícil, mas quem falou que ia ser fácil? Rancor tem de monte, mas o amor tá escasso. Mas existe alguém que não vai te desapontar. O tempo pode passar, que ele não vai mudar. Ele era, é e sempre será. O único em quem de fato você vai poder confiar. Se você se perder, ele te achará. Se você gritar, ele vai ouvir. Se você sorrir, ele vai gostar. Que quer te ver feliz. Amizade verdadeira é muito raro. Quem mais morreria em seu lugar para salvá-lo? Se você não sabe, deixa que eu te falo. Jesus Cristo é um amigo leal que sempre vai amá-lo.